É, realidade nua e crua da rua. Um fato comum em cada farol. Vidas que valem até menos que um real. Ouve aí então. Se a chuva cai lá fora, o que posso fazer? Você só pensa assim, pois tem como se proteger. Em cada esquina que se passa, impossível não ver. A molecada faz de tudo pra poder sobreviver. Avenida Rebouças, São João, Radial Leste. Em cada canto da cidade é trampo certo pros pivete. Quem confere um real, cê leva um saco de chiclete. Coca-Cola, suco ou água, tem suflé e até confete. O governo inventa um plano, fome zero e coisa e tal. Faz até cartão bancário, reajuste anual. Com promessas absurdas, na TV tudo normal. Mas é só passar nas ruas, ô tio, dá um real. Só rachando, rua cheia, ninguém liga, ninguém vê. Para-brisas fica limpo, custo é baixo pra você. Tem até malabarismo, jamais visto na TV. Faz sua parte, sendo justo que o moleque quer comer, ha. É quando o farol fechar, você me olhar. Não tenha medo, eu não vim te assustar. Não tive diversão, vim pra lutar. Deus sabe o meu destino agora. Pivete veio ao mundo e não pôde escolher. Culpados são os pais, pois é fácil fazer. Porque na hora é tudo certo, o que vale é o prazer. Tacar na mão dos outros pra depois esquecer. Criancinhas de 6 anos com saco de bala. Debaixo do sol quente, no horário de aula. Limpando para-brisa ou pedindo uma esmola. Sem ter uma diversão, ou ao menos na escola. Com pracinhas e parquinhos esperando por elas. Morando nas calçadas, entre becos e vielas. Um fato bem constante, comum nas favelas. Na mente dos pivetes, deixa marcas e sequelas. Pode ser que o quadro mude, eu quero só ver. Crianças bem felizes, mas que bem vai fazer. Aqui no Brasil ninguém vive, você deve saber. E no farol tem moleques e tem lá, tem porquê. É quando o farol fechar.